Uma boa noite a todos. Boa noite. A doutrina da Trindade, em resumo, é a doutrina de Deus. Quem Deus é, ok? E vocês sabem que a ideia de Deus é uma ideia complicada por várias razões. Deus existe? Essa é a primeira pergunta. Muita gente no nosso mundo duvida que Deus exista. Por questões da presença do sofrimento, da maldade e de inúmeros problemas que a gente vê no mundo. E muitas pessoas pensam assim, poxa vida, se Deus existisse, ele não permitiria isso. Ou se caso ele exista, ele não é assim bom como algumas pessoas dizem que ele é. E esses são argumentos complicados sobre a existência de Deus. Agora, quando a gente ultrapassa essa barreira da fé em Deus e a gente crê em Deus, ainda sobram várias perguntas sobre quem Deus é, como ele é, como ele age, o que ele fala, qual é a verdade dele, qual é a vontade dele para a nossa vida. São muitas perguntas sobre Deus. Essas perguntas não são simples de responder. Por isso que Deus nos dá a revelação. Não quer dizer que a revelação contém todas as respostas. Isso não é verdade. A Bíblia não contém todas as respostas que a gente possa querer da parte de Deus, mas ela contém respostas suficientes que Deus quis nos dar a respeito de quem ele é, do que é o mal, do que é o pecado, do que é a morte, de quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo, do que é a verdade, do que é a vontade de Deus, do que é a lei de Deus, a graça de Deus e etc. Tudo isso Deus quis nos mostrar, e ele nos mostrou aonde? Na sua palavra. Essa palavra, ela tem sotaque humano. Isso é verdade. Porque para Deus falar com o homem, ele tem que falar na linguagem do homem. Então a Bíblia não é a linguagem celestial ou divina, não. A Bíblia é a língua dos homens, que Deus usa para revelar aos homens a sua verdade, a sua pessoa e etc. Até ontem, nós estudamos alguns assuntos. No sábado, a gente conversou sobre qual é a relação entre texto e realidade. Isso é uma questão interessante. E a gente aplicou isso à doutrina da Trindade. Então isso foi o que a gente estudou no sábado. No domingo eu falei sobre a pluralidade de pessoas na divindade desde o Antigo Testamento. Existem textos onde Deus aparece como uma dupla, tipo Salmo 110, verso 1. E o Senhor disse ao Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É o Senhor disse ao Senhor. É interessante. E vários outros textos lá que eu mencionei naquele dia. Também existem textos onde aparecem três pessoas. O Espírito do Senhor, o Senhor e o Messias. Ontem a gente conversou sobre a divindade de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não é um simples homem, um simples profeta, um simples professor, ou uma pessoa que estava na hora errada, no lugar errado. Não. Jesus Cristo é Deus que se fez homem para salvar a humanidade. E a mensagem de hoje fala sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. É isso que nós vamos estudar essa noite, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar. Sabe que pregar a Bíblia não é uma coisa muito fácil, por várias razões. A Bíblia não é um livro exatamente pequeno. Claro que também a Bíblia não é um livro assim enorme, que ninguém nunca consegue ler. Se você lê aí 3, 4 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia inteira, tá? Se você lê mais do que isso, você consegue ler a Bíblia umas 2, 3, 4 vezes por ano. Não é difícil. Muitas pessoas leem a Bíblia mais de uma vez por ano. E pessoas durante a vida aí já leram a Bíblia mais de 50 vezes inteira, tá? Então assim, é um livro grande o suficiente para mostrar bastante coisa e é um livro pequeno o suficiente para alguém conseguir ler. Não pode ser um livro absurdo que ninguém consegue ler. Vocês estão entendendo a questão? Isso é importante. Agora, pregar a Bíblia não é uma coisa muito fácil, porque a Bíblia contém muito texto sobre um mesmo assunto. Por exemplo, a palavra Espírito na Bíblia acontece no texto 569 vezes. Sabiam disso? Em toda a Bíblia, tu pega lá a palavra Espírito, só essa palavra, você vai encontrar ela mais de 560 vezes no texto bíblico. Então você percebe a dificuldade que é para pregar sobre esse tema do Espírito? Desse universo de 500 textos, quais que eu vou escolher para mostrar para vocês? Se eu quisesse pregar os 500 textos, quantos sermões iriam ser necessários? Sei lá, se eu pregasse assim uns 10 por sermão, cada texto pega 10. Eu ia gastar aí, sei lá, 50 sermões. Só para pregar os textos que falam do Espírito. E eu estou mostrando isso para vocês terem um pouco da dimensão do problema que é, às vezes, a gente estudar um tema. E esse é só um tema dentre todos os outros que a Bíblia diz. Tá bom? Imagina quantas vezes a Bíblia fala Deus. Milhares de vezes. Então, vocês têm que ter piedade de mim, tá? Misericórdia de mim. Eu não vou conseguir botar tudo isso na cabeça de vocês. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês na Bíblia essa noite. E vamos começar abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 1. E eu queria falar um pouquinho do Espírito, bem no comecinho da Bíblia aí. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Então, assim com a Bíblia aberta, vamos orar a Deus, né? Para que Ele fale ao nosso coração, assim como estamos mesmo. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está aberta esta noite, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa. É o que te imploramos pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua Bíblia diz assim, olha. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito nesse texto é algo que Deus possui, é algo que Deus tem, é o Espírito de Deus. E às vezes se fala do Espírito em relação à humanidade como algo concreto ou como algo metafórico. O que é isso? Algo concreto é essa coisa da respiração. É o fôlego de vida. É algo concreto. É isso que a gente inspira e que a gente expira. É uma coisa bem concreta. Por outras vezes, se fala do Espírito como uma coisa metafórica. Como assim, por exemplo, o estado de Espírito. Entende como que é? Vamos dar uma olhadinha disso aí na Bíblia. Gênesis 26, verso 35. Aí a Bíblia diz assim, olha. Ambas, se referindo às esposas de Esaú, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então aqui nesse texto a palavra espírito é essa coisa da mente humana, amargura de espírito. Eles ficaram chateados com a escolha que Esaú fez das suas esposas, ok? Então esse é um estado do coração humano. É a amargura, tá na mente, tô amargurado, meu espírito está amargurado. Dá uma olhadinha no capítulo 45, verso 27. Mais alguma coisa aí sobre o espírito dentro desse sentido humano. E o verso 27, a Bíblia diz assim. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Jacó estava triste, estava achando que José tinha morrido. E aí os filhos dele vão lá falar com ele. Pai, vamos descer para o Egito porque José está vivo e José está lá. Aí ele estava triste. Ele tinha pensado que José estava morto. E aí ele olha os carros e vê tudo preparado para pegar as coisas e sair. E reviveu-se-lhe o espírito. E ele se animou, ele ficou feliz. Uma característica humana. A palavra espírito. Vamos adiante aí. Números capítulo 5, verso 14. Um pouquinho para frente aí. E aqui a gente vai ver que às vezes a palavra espírito, ela está ligada a algo negativo, a algo ruim. A palavra espírito nem sempre está ligada com coisa boa. E no capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz assim. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e da sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado. A Bíblia fala do espírito dos ciúmes, que é uma coisa, inclusive, bastante presente na vida das pessoas. As pessoas têm ciúmes do marido, da mulher, dos filhos, das coisas. O ser humano é meio egoísta, meio possessivo. Isso gera os ciúmes. E a Bíblia liga a palavra espírito a essa característica, o espírito dos ciúmes. Agora, a Bíblia também liga a palavra espírito sobre algo positivo também. Vê lá Deuteronômio, capítulo 34, verso 9. O quinto livro da Bíblia, 34, verso 9. E a Bíblia ali vai falar de Josué 34:9. Isso, é o último capítulo, lá no finalzinho. Então olha só, Deuteronômio 34:9, a Bíblia diz assim. Josué, filho de Num, estava cheio do quê? Do espírito de quê? Sabedoria. de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos e etc. Então é o espírito de sabedoria. Então a palavra espírito pode estar ligada a coisas positivas ou negativas. Então vamos pensar. Espírito de amor, espírito de fé, espírito de missão, espírito de pregação, espírito de ajudar o próximo, espírito de cuidar bem da sua família, sabe? Espírito feliz, espírito alegre, espírito contente, espírito satisfeito. Coisas boas, é o espírito humano. E o espírito pode estar ligado também a todo tipo de ideia negativa. Espírito assassino, espírito mentiroso, espírito idólatra, espírito falso, espírito imundo, espírito ciumento, tá bom? Tem tudo isso aí. Agora, antes da gente partir para o livro de Atos, que vai ser o foco dessa noite, eu queria ler mais um texto para vocês. João capítulo 4, verso 24. Agora vamos pular lá para o Novo Testamento. João 4, 24. E aqui nós temos uma informação muito importante, muito relevante. Olha só o que a Bíblia diz. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra de Gênesis 1, verso 2? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali, a impressão do texto é que Deus tem um Espírito. Nesse texto agora, muda-se um pouco a linguagem para dizer que Espírito é a natureza de Deus. Entende a diferença? Em um texto, aparentemente, Deus tem um Espírito, no outro, ele é Espírito. É a natureza dele, ele é um ser espiritual. Uma coisa muito importante quando a gente estuda a Bíblia, se a gente quer entender a Bíblia, é tomar a sério tudo que a palavra de Deus diz. Se em um texto a Bíblia diz que Deus tem um Espírito, amém. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Ok. Se no outro texto a Bíblia diz que Deus é Espírito, amém, a natureza de Deus é espiritual. Não adianta querer ficar caçando confusão entre essas duas coisas, como se uma contradizesse a outra. Não, Deus não é Espírito. Deus tem um Espírito. Não, Deus não tem um Espírito. Deus é Espírito. Esse tipo de lógica que algumas pessoas têm está fundamentada em que ideia? Eu não gosto de pensar em duas coisas diferentes. Eu gosto de pensar só em uma coisa. Então eu gosto de pensar que Deus tem um Espírito. Eu me apego àquilo. Olha, está escrito aqui. Deus tem um Espírito. Aí quando alguém vai e mostra, olha, mas Deus é Espírito. Não, isso aí. Esse texto aí não é importante. Ah, esse texto aí não está no original. Ah, esse texto aí não é legal. É do Velho Testamento. Esse texto aí não presta. Tudo errado. Se quer compreender a Bíblia, tem que entender a Bíblia como ela é. Não como você imagina que deveria ser e que você acha que é melhor ou não. Então aqui dentro dessa igreja, o que a gente faz? A gente respeita a Bíblia como ela é. Mesmo que ela diga coisas que aparentemente são diferentes. Tem um Espírito, é Espírito. As duas coisas são verdade. Isso é importante. Lembra então que na Bíblia aparece a palavra Espírito mais de 500 vezes e é um assunto muito grande. Nós vamos nos concentrar a partir de agora no estudo da personalidade e da divindade do Espírito Santo. Então não é de qualquer Espírito, não é do Espírito humano, não é do Espírito ciumento, não é do Espírito maligno, não é do Espírito do Anticristo, nada disso. Nós vamos falar do Espírito Santo no livro de Atos, nos primeiros 10 capítulos. Então abre lá sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos começar por ali. E aí nós vamos tirar algumas conclusões importantes para a doutrina da Trindade. Atos capítulo 1, vamos ler dos versos 1 a 8. A Bíblia diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Esse é o começo do livro de Atos. Lucas é o autor desse livro. Ele tinha escrito o Evangelho de Lucas, contando a história de Jesus, tá bom? Ele conta lá tudo o que aconteceu, como Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e etc. Aí ele vai começar o livro de Atos, ele diz assim: olha, depois de ter escrito o primeiro livro, agora eu vim escrever esse. Esse é o segundo livro. E ele fala algumas coisas importantes sobre o Espírito Santo nesse texto. E eu quero que vocês percebam duas coisas sobre o Espírito Santo. Às vezes, ele parece ser uma entidade passiva, impessoal, e às vezes ele parece uma entidade ativa e pessoal. Tentem perceber isso comigo no texto, olha só. A Bíblia disse que Jesus, ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse um tipo de instrumento usado por Jesus. Eu te mandei um e-mail por meio da internet. A internet é passiva, a internet não é uma pessoa. A internet é um instrumento que eu usei para te mandar um e-mail. Tá entendendo a questão? Jesus deu mandamentos aos discípulos por intermédio do Espírito Santo. Aparentemente, ele é um instrumento, ele é um poder, ele é uma força, ele é passivo. Ele é somente um meio através do qual Jesus age. Dá para entender isso no texto? Jesus deu mandamentos por meio do Espírito Santo. Uma outra questão. Nesse texto de Atos, foi prometido que as pessoas seriam batizadas com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Esse é um tema separado, mas nesse caso também, como se eu recebo um batismo com ele, mas não é uma coisa assim... Se ele dissesse assim, e sereis batizados pelo próprio Espírito Santo, talvez seria uma coisa um pouco mais pessoal. Batismo com o Espírito, eu coloco esse texto na categoria de um texto um pouco mais impessoal. Como se o Espírito Santo fosse um instrumento do batismo. Como nós somos batizados com água. A água não é uma pessoa. A água é o meio que a gente usa. Então a gente joga a pessoa dentro da água, batizou com água. Então batizar com o Espírito Santo seria uma coisa mais ou menos assim. Imergir a pessoa na influência de um Espírito Santo. Mas não é uma coisa assim muito direta. Agora, também nesse texto, a Bíblia diz assim: e recebereis poder ao acontecer o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, no verso 8, certo? Recebereis poder ao Espírito Santo descer. E aqui você já tem uma indicação de que o Espírito Santo é uma pessoa que age. Ele desce, ok? Uma primeira indicação, ela ainda é uma indicação sutil, é algo que desce, é algo que age. Ele pratica a ação do verbo, ele desce sobre os discípulos e dá poder aos discípulos para eles pregarem o evangelho em todos os lugares, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, Atos 1, verso 16. E a Bíblia diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Nos textos que a gente leu antes, aparentemente o Espírito Santo é o instrumento usado por Jesus, através do qual ele envia mandamentos e ele batiza. Agora, nesse texto, Davi é o instrumento pelo meio do qual o Espírito Santo fala. Não é interessante? Ele agora é a pessoa usando Davi para falar verdades a respeito de Judas, que só ia viver 1000 anos depois de Davi. E o Espírito Santo já estava lá com Davi, falando por boca de Davi. Agora dá uma olhadinha no capítulo 2, verso 4. Texto interessante também, a Bíblia diz assim, falando dos discípulos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse texto você tem as duas ideias. Eles estão cheios do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse assim, né? O líquido que você bebe, ó, ficou cheio dele, né? Uma fumaça que te envolve, uma glória, um poder. Um pouco dessa impressão, assim, sabe? Estou encharcado com o Espírito, como se ele fosse uma água, uma substância. E os discípulos estavam cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito concedia que eles falassem. Não é só um ser impessoal, um poder, uma glória, uma substância. É o Espírito que concede o dom de falar em línguas. Pedro nunca tinha estudado alemão, vai lá e fala alemão. Felipe nunca tinha estudado japonês, vai lá e fala japonês. Olha o poder. Interessante, né? E quem é que concede esse dom? O Espírito Santo. É o Espírito que concede. Então, nesse texto de Atos 2, verso 4, o Espírito é apresentado tanto como um ser impessoal, entre aspas, que você é cheio dele, você é cheio de uma pessoa, é meio esquisito, né? Como se fosse uma substância, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa que concede o dom. As duas coisas. Ok, então vamos passar para frente. Atos 5, versos 30 a 32. E aí nós vamos construindo assim a ideia sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, olha. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nesse texto também, o Espírito Santo é apresentado como uma pessoa, ele é testemunha e também apresentado como um presente, um dom que Deus dá aos homens. Deus concedeu o Espírito àqueles que lhe obedecem. Então você percebe que em vários textos isso acontece? Ele é um princípio ativo e passivo. Ativo e passivo. E o fato do Espírito ser testemunha é muito interessante. A Bíblia fala do Espírito Santo no batismo de Jesus. O Espírito Santo foi testemunha, ele estava lá. A Bíblia diz do Espírito de Deus, vamos pensar, né? O Espírito Santo e o Espírito de Deus sejam a mesma pessoa, a mesma entidade. Ele estava onde? Desde a criação. Ele estava onde? Lá com Davi. Você percebe a atuação do Espírito? Criação com Davi, com Jesus, depois com os apóstolos. Ele está presente de forma constante. O livro de Hebreus vai dizer que ele é o Espírito eterno. E ele é apresentado tanto na forma ativa, ele é testemunha, como na parte passiva. Ele é um dom que Deus dá. E as duas coisas são verdade, uma não nega a outra. Atos capítulo 8. A Bíblia vai dizer assim, olha, a partir do verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo, e as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aí o verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, que era mágico, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Aí, olha só, no verso 17, a Bíblia diz assim: então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei a mim este poder, para que também sobre quem eu impuser as mãos, ele receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe repreendeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Impressionante esse relato. Muito legal. Filipe era um apóstolo de Jesus, conheceu Jesus. recebeu o Espírito Santo e saiu para pregar. E ele anunciava Cristo, o reino de Deus, o perdão dos pecados. E as pessoas eram convencidas e convertidas e eram batizadas. E aí, Pedro e mais alguns desceram lá para Samaria para ajudar Filipe. E impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e etc. E esse camarada Simão, ele ficou assim impressionado com isso. Ele falou assim, ó, Pedro, cara, tu tem um negócio que eu quero também. E ele pensa assim, olha, poxa, o que, que as pessoas dão valor no mundo? Dinheiro. Cara, me dá esse poder, eu te dou meu dinheiro, não tem problema. Eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e que elas recebam esse Espírito. Agora olha que engraçado. Simão poderia ter esse poder sem pagar um centavo. Interessante isso. Simão não precisava gastar um centavo para ter esse poder. O que ele precisava fazer? Ser sincero e fiel naquilo que foi a decisão dele. Ele foi batizado. Ele não precisava comprar esse dom, porque esse dom é gratuito. E aí Pedro repreende ele de forma bem pesada. Olha, você está pensando que você pode comprar o dom de Deus? Você não tem parte nesse ministério. Ore a Deus. Talvez seja perdoado esse pecado. Talvez. Ainda bota o cara numa dúvida tremenda, né? Ó, tu pede perdão, talvez você tenha perdão. Talvez não tenha. Porque não é assim que funciona com Deus. Não é com dinheiro. E aqui tá uma repreensão tremenda pro mundo evangélico em geral. Tu vai num culto evangélico em geral, se o culto dura uma hora, é 50 minutos pedindo dinheiro. 10 minutos cantando uma música. Tudo em nome também do Espírito Santo. Dinheiro rolando. Bem complicado isso. Nossa igreja não é melhor, não sou melhor que ninguém. Mas prestem um pouco de atenção nesse fato. E deem uma estudadinha na Bíblia. Pra ver que a coisa é pesada. Então, o texto de Atos 2 fala da gratuidade do Espírito Santo, que ele é um dom de Deus. Já é um texto um pouco mais impessoal. E olha aí o verso 26 a 30 do capítulo 8. 26 a 30 de Atos 8. Depois disso, Filipe, né, estava lá com esse Simão, aí ele sai, aí a Bíblia diz assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse quem? O Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí a gente sabe como é que termina essa história, né? O eunuco vai ser batizado. Ele vai explicar a palavra, ele vai perguntar, você entende o que você está lendo? Ele diz, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? O que você está lendo? E ele foi levado para o matadouro como ovelha muda. De quem que o profeta está falando? Jesus de Nazaré. Ah, mas quem é Jesus? E apresentou Jesus. Chegaram num lugar com água e o eunuco diz assim, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Ele falou assim, é lícito, se crês de todo coração. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ser batizado de todo o coração. Agora, lá em Atos 8, nos primeiros versos, o Espírito era um dom de Deus. Você julgou comprar o dom de Deus com dinheiro. E agora, nesses versos, o Espírito Santo é alguém que... E ele fala para Filipe, vai lá, conversa lá. Vocês estão percebendo que é bem claro, em alguns textos parece que ele não é uma pessoa, em outros textos parece que ele é uma pessoa? Fica claro isso para vocês? A partir do texto? Como é que resolve isso? Será que ele é uma pessoa ou ele não é uma pessoa? Eu proponho que Atos capítulo 10 responde essa pergunta. Então vamos lembrar um pouquinho de Atos capítulo 10. Nós não vamos ler o capítulo todo que ia dar um pouco de trabalho, tempo. Mas é assim, olha, Cornélio ele era um pagão, só que ele era um camarada de Deus. E ele vai e tem uma visão de um anjo. E ele diz, e o anjo diz para ele, Cornélio, Deus te abençoou e Deus está com você e vai vir um homem pregar para você. Depois, Pedro tem uma visão. Ele vê um lençol descendo e animais imundos e Deus manda ele matar e comer e o lençol sobe para o céu e tal. Dá uma olhadinha no capítulo 10, versos 19 e 20, dentro desse contexto. E para mim esse texto resolve o problema se o Espírito Santo é uma pessoa ou não é. E a Bíblia diz assim. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem está dizendo que ele é uma pessoa? Ele mesmo. Eu enviei, eu que estou falando. Vai com eles. Para mim, isso resolve por completo a pergunta se ele é uma pessoa ou não. Agora, Ezequiel, como é que você faz com todos os textos onde ele parece ser um ser impessoal? Isso é uma pergunta importante e boa. Na Bíblia acontece um fenômeno interessante. A Bíblia, ela personifica coisas que não são pessoas. A Bíblia relata uma conversa entre árvores, né? E uma árvore, o cedro, era mais robusta e falou mal da outra. É uma história moral para ensinar um ponto. A árvore não conversa, a árvore não é pessoa. Mas a Bíblia usa essa linguagem para contar uma história. Dá uma lição de moral para contar alguma coisa, ok? Isso não quer dizer, porque a árvore está falando, que a árvore é ser pessoal. Não. Aquilo é uma figura de linguagem. Agora acontece um outro fenômeno interessante na Bíblia. Pessoas são descritas de forma impessoal. Seres pessoais são descritos como objetos. E eu vou dar exemplos que vão ficar bem claros para vocês. Bem claros. Jesus Cristo é uma pessoa ou não é? Ele é uma pessoa? Aí ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Porta é pessoa? A Bíblia usa essa imagem para falar de Jesus, não usa? Que Jesus é a porta? Mas está querendo dizer que ele não é uma pessoa? Não. Só está ilustrando o fato de que é através de Jesus que a gente entra no reino de Deus. Ele é que faz essa ponte entre o reino de Deus e o mundo dos homens. Ele é a porta. É somente uma metáfora, uma figura de linguagem, para você entender, olha, é através dessa pessoa, de Jesus, que você entra no reino de Deus. Ponto final. É compreensível. O uso da imagem impessoal não nega a sua personalidade. E existem outros exemplos sobre Jesus, né? Eu sou o caminho. Caminho não é pessoa. Caminho é um pedaço de terra que você anda. Essas imagens sobre Jesus não negam a sua personalidade. Apenas mostram que são metáforas para você entender. Você tem que andar com Jesus. Ele é um caminho. Você tem que estar com ele. É bem simples de entender. O próprio Deus, a Bíblia diz, Deus é fogo devorador. Mas Deus não é uma pessoa? A Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus. É ele. É uma pessoa. É Deus. Mesmo que se use imagens impessoais. A Bíblia fala de Deus como uma pedra, uma rocha. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Mas quer dizer que Deus é uma pedra? Não. Quer dizer que se usa uma imagem impessoal para falar da firmeza de Deus. Pedra é uma substância firme, forte, fundamental. E se usa essa imagem da natureza para dizer que Deus é uma pedra, uma rocha inabalável e etc. Dá para entender? Como o Espírito Santo é da mesma forma. Muitas vezes o Espírito aparece como um dom, como se fosse um vapor, um líquido. Sabe, essa coisa de ser batizado com o Espírito, ser cheio do Espírito, porção do Espírito. Quando Elias é arrebatado para o céu, Eliseu, ele queria o quê? Porção dobrada. Ele queria a porção dobrada do Espírito. E, inclusive a gente canta em louvores, né? Porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher. Faz-nos um unidos pela palavra. Essa coisa de, como se ele fosse assim, ó, o Espírito Santo tem uma fração. Eu tenho 2%, tem 4, tem 10, tem 20. Mas nada disso nega o fato de que ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele disse, eu os enviei. Eu pessoalmente enviei. Para terminar, Atos 5, versos 1 a 4. E nós vamos ver que o Espírito Santo não só é uma pessoa, como é, ele é uma pessoa divina. Então, Atos capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. No verso 3 ele diz, mentiu para o Espírito Santo. No verso 4 ele diz, não mentiu para homem, mentiu para Deus. Não tem como errar. O Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Ponto final. A partir daqui, amanhã, nós vamos lidar com uma questão que talvez seja a mais difícil e a mais importante. A Bíblia apresenta Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo. Ainda assim, a Bíblia diz que Deus é um. E nós vamos amanhã entender o melhor possível essa dinâmica entre três pessoas e um Deus. Essa não é uma dinâmica simples ou fácil, mas pela Bíblia nós vamos entender. Se são três pessoas diferentes, ou se é a mesma pessoa, que às vezes aparece de uma forma, às vezes de outra, às vezes de outra, talvez vocês não saibam. Tem que estudar. Tem que ver na palavra de Deus. Como é que essas coisas se harmonizam? Por quê? Porque Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que está com a gente em meio às dificuldades, problemas, tristezas, lutas, pecados, para nos salvar, para mudar a nossa vida, para nos perdoar. De forma que a gente conhecer a Deus é a coisa mais importante. Por isso que a gente gasta tempo falando do Espírito Santo como Deus. Por quê? Porque é Ele que convence a gente. Se a gente fechar o nosso coração para Ele, do que Ele vai convencer a gente? A gente tem que estar com o coração aberto para o Espírito Santo, de Deus, que é Deus. E é as duas coisas. Não tem problema. Às vezes pode ser difícil logicamente. Realmente, eu concordo que pode ser. Mas quem diz que Deus tem que caber na sua cabeça ou na minha? Deus é maior do que o universo inteiro. Não é você que julga Deus. Se Ele é três, se Ele é um, se Ele deveria ser, se Ele não deveria ser. É Deus que julga você. É diferente a relação. E essa noite a gente chegou um pouquinho mais perto de Deus. A partir do simples estudo da Bíblia. Qual é a decisão de vocês em relação a esse assunto? Vocês compreenderam que o Espírito Santo é um ser pessoal e é Deus? Pela graça de Deus, então, essa noite, nós saímos daqui mais pertinhos de Deus. Esse Deus que é Espírito, que convence a gente, que está com a gente, que anda com a gente. E nós vamos terminar esse culto louvando o nome dele. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Espírito Santo, Pai. Ele é o nosso Consolador, é aquele que nos guia, é aquele que nos mostra toda a verdade e nós queremos andar em toda a verdade, Pai. Amém, Senhor. Na verdade da Tua pessoa, da Tua presença, de quem o Senhor é. E assim, Pai, também queremos andar renovados no nosso coração pelo Teu Espírito, tendo perdão dos nossos pecados, Pai. Transforma a nossa vida, cuida da gente em todos os aspectos, Pai. Envia o Espírito Santo para nos guiar e abençoar na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual acima de todas as coisas, Pai. Não nos permita ser enganados sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, mas nos guia na Tua Palavra, que possamos compreender e praticá-la segundo a Tua graça e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém.